Juntos na web, curiosidades. O Juntos na Web Curiosidade de hoje quer saber: por que é tão perigoso respirar pela boca? Bem, a respiração é vital para a nossa sobrevivência. Todavia, a nossa respiração deve acontecer sempre pelas narinas, pois elas contêm condições para exercer suas funções de filtragem, aquecimento e umidificação do ar que respiramos. Algumas pessoas com histórico de rinite, adenoide, desvio no septo ou amígdalas aumentadas desenvolvem o hábito de respirar pela boca, mesmo quando não estão com algum tipo de obstrução nasal. A respiração bucal gera uma série de sintomas, por isso ela é tratada na literatura de medicina como síndrome da respiração bucal. São eles: lábios ressecados e musculatura flácida, inflamações nas gengivas, alteração nas arcadas dentárias, a postura da língua interferindo nos padrões de fala, mastigação e deglutição. Sabendo então como é importante respirarmos sempre pelas narinas, vamos tratar dos problemas que as atingem para termos mais saúde. Gostou do nosso Juntos na Web Curiosidade de hoje? Até a próxima, então!